Lambilando, suave, mano. Suave, mano. Então, mano, tem uns meninos bons do rap aí, não, mano, pra fechar um bando com nós ali. Tava vendo na net aqui, tem uns meninos do D.O. aí, cê liga? O quê, malandro? Parceiro meu, os meninos, ó. É mesmo? Dá um salve pra nós então, pra nós fechar esse bang aí. Calma aí, Padinho. Vou ligar o menino agora aqui, ó. Salve, Carlão. E aí, Lambilame? Salve, nego. Ó, mano, o bagulho tá louco, hein, tio. Agora é nós, truta. Pode vir comigo que vocês passam de ano, moleque. Aí, tô envolvido a milhão nos bang, hein. Quanto mais tenta boicotar, mais você me incentiva aos loucos. Aqui não abraça suas mentiras. Você quando me elogia, o veneno escorre da boca. Cê tá de toca, tio, aqui a pegada é outra. Um pensamento egoísta que em mim só causa nojo. Carlos, depoimento, o pesadelo dos porcos.